vai deixar descer. É uma minha, outra dele. E agora, pra comandar o universo das marcantes, DJ Brás. Ela tentou. Tentou o que, pai? Diz? Usar uma roupa parecida, tentou. Bacana assim, ó. O mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ida e volta até Marte. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. Uma minha senhor! É uma minha, outra dele. Se Deus fez vontade de você, tá demorando a casa dele. E algumas mentiras beijaram sua boca, uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. Tá doido, doido, se liga como é que é. O seu amor tem trauma do passado, o sentimento deve estar rachado. Só gravar ao vivo! Manda 007. DJ Braz eletrizando a galera. Uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. O seu amor tem trauma do passado. O sentimento deve... E o parceiro final surgiu com a gente aqui na área. E também o Cobra. Abraço você, meu colo do açougue, abraço meu irmão. O seu coração perdeu a cor, cansou de errar amor. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma placa. Meu parceiro amigo particular, Bessola e Bessola. Cai com duro. E tijolinho, tijolinho. Vou reformar seu coração. Coisa boa. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. No tijolinho, no tijolinho. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E hoje eu passei, ó. Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou. Danada. A menina que eu mais amei foi quem menos me amou. DJ Brás, the best, the number one. Recordo tão triste tudo que se passou. E a menina gordinho? A menina que eu mais amei foi quem menos me amou. Se eu pudesse estar ao seu lado, era melhor coisa pra mim. Será, pai? Mas como eu não posso estar. Minha vida, tudo é ruim. Gente, muita coisa boa pra lá por aqui, viu, hoje? Coração sertanejo só começando, viu? Eu quero morrer. E o gatão já sendo informado, meu irmão. Sendo formado aqui hoje no coração. Saibas, a caramba! Vamos até quando? Montanha, ei, Everton Costa. Montanha, sem você. Até duas, vai. Até duas da manhã o gatão vem aqui na canal, viu, gente? Manda 00, manda 007. Canta aí, Abit Curva. Too many lovers, too many nights. DJ Brás. Don't blow together, so far apart. I'm so afraid of you. DJ Brás, tocando as melhores do jeito que você gosta. I never cross. Winner the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Jorginho Barão, hein, Jorginho! Like a fool, I was reading. parceiro Flávio da Escolinha da Fumaça, com a dimensão, viu, Flávio? Um abraço, meu parceiro, como é que é, cara? Fala aqui, o gatão já tá na área, papai! Família Prega, hoje abraço forte, valeu! Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. Me diz quanto seu chefe paga no seu dia de trabalho. Fala aí que eu pago. E pra justificar a sua falta, eu até compro um atestado. Pra ficar do seu lado, eu faço qualquer coisa. Levo você no shopping, até seguro a sua bolsa. E se nada lá te agradar, toma de pé. Vou te dar um abraço, tamanho pé. É pra ficar bem apertado em você. Porque o meu amor é do tamanho G. E vai caber certinho só eu e você. Vou te dar um abraço tamanho P. É pra ficar bem apertado em você. Porque o meu amor é do tamanho G. E vai caber certinho só eu e você. Bamba 007. Lado, eu faço qualquer coisa. E você não pode estar, pode avisar, rapaziada, estela, viu, gente? Que o nosso show aqui no Coração Sertanejo hoje vai até 2 da manhã. Bora pra cima dançar, como é que é? Vou te dar um abraço, tamanho P. Tamanho P. Pra ficar bem apertado em você. Porque o meu amor é do tamanho G. E vai caber certinho só eu. Abraço fortemente por aqui, você do Ilha, viu, Ilha? Amigo particular do DJ Brás, aqui é Sainho do Acará. Abraço, Ilha, abraço, parceiro. Em você, porque o meu amor é do tamanho G. E vai caber certinho só eu. Essa noite! Essa noite eu não dormi. Já já tem as marcantes, já já! Só pensando em você. E aí, seu Edson? Descobri no teu abraço um pedaço do infinito. Entre beijos, abraços e gritos, põe estrelas no teu. Põe um sol na minha vida. O nosso amor é tão bonito. É gostoso demais amar você. Gostoso, pai. É gostoso demais, tanto prazer. É o bem que nos faz. DJ Braz, pancadão. Com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer. É um bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Vilões do Arrocha. Vilões do Arrocha. A pegada do sucesso. Pra você dançar aqui no Caracinho. Hoje eu não dormi. Só pensando e só pensando. Só pensando em você. Ele ficou a noite toda pensando no periquitinho, se legal. Descobri no teu abraço. Yes. Um pedaço do infinito. Entre beijos, abraços e gritos. Põe estrelas no teu corpo. Põe um sol na minha vida. Nosso amor é tão bonito. É gostoso demais amar você. É gostoso. Viu, meu parceiro Cachiminha? Ele é sua esposa por aqui, viu, Cachiminha? Um abraço, meu irmão! Ouro Negro. O pioneiro. O verdadeiro. Único! E único som das marcantes. mas quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é maior. E aí, pessoal? Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, e um, e dois, e três, assim, ó. Som das marcantes da cidade da Cará, DJ Braz da Machão e Diaguinho Farias. E bora, minha fera, pra cima! Cibinha e sua esposa aqui na minha ponta direita, no ladinho jeito do focinho da fera. Samia. E aí, garoto? Mega Estilos, a marca do sucesso. E o parceiro César Badela, meu parceiro César, grandalhão. E o parceiro Jorge Chico Felipe, lá na Cabanagem de Belém, ação forte, você, meu irmão. Passando o Fábio Lucas Seminário, Lucas! Lucas! Porque te amo tanto assim. Um, dois, três, vai! No super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. O Marcelo, o Marcelo com a gente, o Marcelo, ele e o MC Zito! Aí, Marcelo! Que nem sei dizer o que eu sinto por você. Nossa, continua balançando pra caralho! DJ Braz! DJ Braz! DJ Braz! Marcante na cara! Marcante na cara! Eu, DJ Braz, na área! Beleza, beleza, beleza. Vamos dançar! Ela, eu e ela, só nós dois, eu e ela. Eu e ela, eu e ela. Meu rubi, eu e ela. Eu e ela, só nós dois, eu e ela. Mais uma, chegando, mais uma, chegando. Parceiro Rui, abraço você, Rui! Garoto! sacudido a cidade do Acaraci nas machucantes. Tu abre sua boca pra falar de mim. Achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer ouro negro. Cale sua boca e saia daqui. E amanhã? Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior. Vamos até duas da manhã, canto com a fera. Ouro. Sei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez, eu não gostei. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem. Amigo, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo, chorando pelos campos escondidos. E olha o louco! Aí como um louco. O louco, louco, louco! Sinto que você não dorme mais direito. Que tudo é por causa daquela sujeita. Que só tem uma amiga que está do seu lado. Não chore mais, amigo, pois você é lindo. Bora pra cima, e bora, e bora, e bora. DJ Brás. DJ Brás. Bora pra cima, garoto! Fala, Ronaldinho! Pra toda a família Guarani, isso aí, ó! Essa marcou também, irmão, cara, ó! Foi assim, meu amor, que tudo começou. Teu olhar envolvente. Ai, que bom, já chegou, botando pressão. Ai, que beijo caliente. E o nosso patrãozinho Manel, e o Anel. Um abraço, meu patrão, tá aqui com a gente hoje. Um abraço forte, Brasil, nosso parceiro. Demais, pancadão, vim de Acará, Guarani, o guerreiro. Toma-te! Abraça fortemente. Guarani, e uma boa sorte, a família Guarani que lançou no último sábado de Aleluia, viu, gente? Ontem! A nova roupagem do Guerreiro Guarani, garoto! Querido, do povão brasileiro, DJ Rodrigo e Renato, e pra detonar, DJ Rogério solteiro. E aí, Dolphin, sei que vai rolar um amor verdadeiro. Vem de onde? É demais, pancadão, vem de Acará, Guarani, o guerreiro. Pra cima, vai! Vai, vai, vai, vai, guerreiro, vai, vai, vai, vai, guerreiro, vai, vai, vai, meu guerreiro. Vai, guerreiro, vai. Sai do gênio hoje, meu irmão! É chope em cima de chope, gênio! E o novo guerreiro chegou! É o novo Guarani! Agora com seus arcos e flechas readaptados para as novas batalhas. Foi assim, meu amor, que tudo começou. Teu olhar envolvente. Ai, que bom, já chegou, botando pressão. Ai, que beijo caliente. E o coração sertanejo ficando daquele jeitinho, meu irmão, até duas da manhã. Swing maneiro, é demais, pancadão, vim de Acará, Guarani, o guerreiro. Quem te quebra se der, né, Beto, quando tiver até três. Quem for por aqui se quebre. Guarani, o guerreiro, guerreiro. Bora, bora, bora, bora. Onde está você, que não tá aqui pra gente se amar? Quero te abraçar. Alô, DJ Brás, não te far de doido. Mete mais uma marcante. Preciso de você. Bem pertinho, bem pertinho. Perto de mim. Um, dois, três, vai. Faço qualquer coisa pra ouvir tua voz chamar pelo meu nome. Cacibinha de engraçado! Se vai me procurar por ti, se você nunca me responde, e se esconde, é desilusão, o que tô vivendo, vai me perder em vão, a polícia me levou, quando você desconfiou, que tinha o quê? Que tinha alguém. Eu fiz para você, amor, um coração. Polícia me levou quando você desconfiou que tinha alguém em frente ao portão do teu prédio. Não era fixação, foi uma declaração que eu fiz para você, amor. Não apaga, já, meu irmão, se legal, ó. Eu tenho o quê? Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Eita, Robertinho! Tô te esquecer, mas tudo me faz lembrar. DJ Brás. Quer algo que me distraia, me faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Mata a saudade, mata, pai! Toda noite sozinha, meu quarto, se você é o meu lado. Tem desculpe. Vai, neguinho, vai. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Abraço forte, beijo, beijão, Luiz, meu Luiz. Abraço forte você, meu irmão, é nóis, Luiz. Ei, Luiz. Um abraço a você. Um abraço pra você. É nóis, valeu. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. E o passeio da Banda Espanhol com a gente. Um abraço forte, braço, valeu, meu irmão. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A maior referência em melody. Mais uma, mais uma, mais uma. Bora, marcando assim, bora. Então eu danço, de mini saia eu desço, de mini saia eu uso, e a machada me doi, meu. Abração forte, nosso empresa, César Badela. Vamos em comando, Badela Saúde, o melhor som do motivo aqui de Acará. Abraço, o César e o DJ Jorginho Barão. Jorginho Baio. A fazer o bebê pegar. O mega príncipe é que vou te ganhar. E bora, e bora. Saindo da cara. DJ Bass tocou muito essa do Guarani, meu irmão. Pode crer. Vai, pai, vai. Ei, pai, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Eu. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. Como é que tá o batom disso? O batom na minha camisa você deixou na despedida. Agora vim dizer que estou mentindo, que te enganei. Ah, e daqui? Parceiro Rodolfo da Fox Turismo. Abraço, Rodolfinho. Os filhos não vou embora. Ele que é nosso patrocinador, marcha da carreta Punk no Prime. A carreta do DJ Braz. DJ Braz eletrizando a galera. Deixa eu explicar. Esperei por muito tempo lá no bar. E a chuva não passava, não tinha o telefone por perto. Tudo não. Essa forte mesmo, minha equipe de apoio. E não medir esforço pra montar hoje, meu irmão. Quase todo o nosso equipamento hoje do Acará. É a nossa equipe que eu tiro o chapéu. E quem comanda ele aqui é o Ladinho. O velho guarda Edson na área. Na tua frente. Sou capaz até de agir diferente. Sem falar de ti. Já para pegar, Jadson. Toma, Titão. Ei, periquito. Só faz vez em quando. Esse amor de contrabando eu quero te ter. Esse amor de contrabando. Só ficar de vez em quando eu quero viver. Banda Açaí Pimenta. Açaí Pimenta. Ai, tá dedo, hein? Um abraço forte, minha amiga Lene. Um abraço, Vilene. Um abraço, Chuchu. MCZito e Marcelo com o DJ Braz, valeu! Você te avisa, te compreenderei. E você? E ninguém vai ver. Bora ver, bora ver. Só de vez em quando, esse amor de contrabando eu quero te ter. Esse amor de contrabando, só ficar de vez em quando eu quero viver. Banda Açaí Pimenta. Açaí Pimenta. Ai, tá dedo, hein? O repertório inconfundível. DJ Brás é sucesso incalculável. Pega o periquito e vai dançar! Pra cima, pra cima! Pra fazer aquele CDzão especial aqui na cara, assim, ó! Um, dois, três, vai! Você não deu valor no amor que ofereci a você. E o coração, pai? O meu coração chorou. Hoje aqui, ó, viu, gente? Resolveu ir pro outro lado. Então ele vai curtir assim o CDzão uma cara bacana, ó. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar. Encontra, encontra, encontra o quê? Alguém que vale amar. Aí você vai saber. Perdeu o Playboy. Perdeu um grande amor. E o parceiro William, viu, William? Também tá curtindo aqui as marcantes com o Braz. Valeu, William, é nóis. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Perdeu! parceiro Duda Filhote, o Coyote. Também curtindo aqui no Team Black. Valeu, Duda! Aí você vai saber. Marcante, marcante, marcante. Sou forte mesmo por aqui, o técnico Leozinho com a gente, das potências do Marcelo e toda a voz da alegria. Oração, hein, Marcelo? Valeu, Leozinho! Não há lugar pra nós, não há mundo feito pra nós. Ilha! E ela, pai, ela? Ela me envolveu. Agora eu tento ser. Tento ser o quê? O que eu já fui. Um jogo frágil eu sei. Que ela me envolveu. Agora eu tento ser. O que eu já fui. Não há. Parceiro Cassiminha aqui na esquerda direita. Abraço, Cassiminha. Editora aqui por aqui do Guarani. Mais uma assim. A menina da janela. Fica o quê? Fica sempre a me olhar. Abração forte mesmo, parceiro do Mário. A Débora, a Ariane, também a neta por aqui. Abraço do Mário! O quê? O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor. Pode dar, pode. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela. É só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. E bora, bora, bora, bora, bora, bora. Passeando no Oriente, uma gatinha eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. E o Cachiminha com a gente. E também nossa amiga Hilda. Mata errado ali, babá. Hilda, mata na São Hilda. Eu morri uma guerra, quem atrás eu peguei. Foi quem, foi quem, foi o Brás. Foi o Brás. DJ Brás. Queria conhecer onde filmaram o Crone. Olha só, forte pra pelo Ney, viu, Ney? Um abraço pra você, garoto! E aí, pessoal, de assado! Eu tinha que adorava jerecar. Jerecar é bom. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. Só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina Tchereca! Não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria ajudar. Vem! E vem! E vai! E vai! E vem! E vem! E vai! DJ Brás! DJ Brás! DJ Brás! Cima, vai! Almirante Barroso, estão abertos. DJ Braz, o DJzão. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. X. Uma passarela da BR-316. Aquele lugar. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. E o César Badela. Lindo de corpo. Libera, libera pra mim. Libera, libera. Libera que eu tô afim. Vamos ver, vamos ver. Libera, libera. Ouro. Negro. Libera que eu tô afim, mas assim, aplica. E o meu técnico Leozinho hoje nos potes do Marcelo e toda a equipe da alegria. Vamos, Marcelo! Aplica. E o que, e o que? O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonito? E pra dançar! Mais uma assim. Eu só quero amar. Dá um beijinho, dá. Me dá um beijo. DJ Brás. Te encontrar e não te vejo. Vamos pra cima, minha fera! Te amo e te quero, amor com seus mistérios. DJ Bra! Porque te amo, vem que eu te quero. O meu amor é você. Abração forte bem você no Arley e também você no Duda Filhote. Tão curtindo aqui desde cedo com o Brasa no Duda. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. E hoje eu. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Bora, mais uma. Começou o jogo, Naná. Pegou no BR. DJ Brás, fazendo você bombar de emoção. Aqui é Ouro Negro. Bora pra cima, caralho! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Bora curtir, bora dançar. Marquete. E a fera vai aqui no canal até duas da madrugada. Felicidades, é de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz. Olha só, forte o Arley e o parceiro Duda Filhote. E o Duda, avança, meu irmão. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo. E seu jeitinho era carinhoso. Quando só você chamava o meu como pela cor. Assim, assim, papai, assim. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem nas qualidades que você tem, que a família dela não se envolva com romance a dois. Bora curtir dançar marcante, bora! Só posso te dizer, DJ Brown! E essa mina, meu amor, não pode ser você. Pra você dançar! Talvez um dia volte a te encontrar. Bem sei, queria te amar. Me lembrei do que, pai? Do primeiro beijinho no colégio que te dei. Namorar ou nada foi, filha? Namorei. Tô falando. E o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Toma-te. Lembro seus carinhos. Vem, DJ Bra! Eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone e endereço seu. E o pai? Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Vou te esperar. Eu desperdicei no mundo aquilo que um dia me fez sorrir. Sei que não é tarde para mim tentar, tentar, tentar te reconquistar. E aquela sequência, aquela sequência, Bertão Costa do carro e do carro. Gil. Só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui. Diz ou diz? Em Belém do Pará. Ouro Negro! Já pensei em te buscar. Aqui tem pato no tuco. Também tem, também tem. Também o tacacá. Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá, pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Ivan Júnior. Pra mim, teus segredos. Pode contar, conta, pai, conta. Tua história de amor. Quero estar do teu lado. Mas só mande se for na alegria e também na dor, né, pai? E não vale. Na alegria e na dor. Se for só na alegria, não vale, não. Pelo amor de Deus. Quero saber se nos sonhos. É na hora show. É show! Contigo eu sempre estou. Ah, mentira, verdade. Me diga se é verdade. Verdade, verdade. Nem precisa me falar. Pode abraçar, pode beijar, pode fazer tudo. Me abraça e me beija. Olha o toque! Toque! Você, deixa eu cuidar de você. Não tenha medo de nada. Deixa eu cuidar de você. Você faz parte de mim. Quero estar do teu lado. E que eu dou, e que eu dou, e que eu dou. Quero andar nos caminhos o nosso Lindas Marquês, meu irmão, na voz de Gabi Marantos, ó. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. A gente sai de uma sequência e da outra sem deixar escapulir. Sinta solidão. Encontrar alguém. Imaginar. Imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém. Quero fugir da solidão. E o parceiro Leozinho também das potências, do Marcelo e o Paulinho Família 5G. Valeu! Onde você está? Você tá? Vou aguentar um casta. E hoje é o bicho. Hoje eu vou sair pra me divertir, cantar essa canção com mil. E que detona diz? Toca DJ Brás. Faz essa galera delirar e enlouquecer. E aí, amor? Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. Igual esse som, igual esse som! Igual esse som, melhor som não há. É Príncipe Negro, melhor som. Você pode acreditar. O som da galera que faz você balançar, você se soltar. Um som que mexe com seu coração. Com DJ Edilson, DJ Edielson. O som da galera agitando o povo. E parceiro Robertinho, Betinho! Próximo parceiro! Coisa boa pro rock hoje, viu? Coração Sertanejo. É a nossa volta hoje no Domingão de Páscoa. Braz! Dona Show! Thiaguinho Farias! Dançar, vai! Príncipe Negro, melhor som. Dararara. Pra você viajar, meu irmãozinho! O Tio Magno com a gente também, o Tio Cadeira. Abração, Tio Cadeira, abração, Magno! Olha o som, olha o som, som. O som que encantou. Isso aí, vai. Me fez balançar toda a multidão. A fera das marcantes. Chama pra dançar. Qualidade digital. É pra viajar nas marcantes com o Brás, bora! Príncipe Negro é sucesso e faz a galera dançar. É um som que agita pra você. Príncipe Negro é sucesso e faz a galera dançar. O quê, o quê? É um som que agita e me vê sonhar. Oh, oh, oh. E pega o periquito e vai dançar, como é que é? DJ Brás. Desde quando vi você chegar? Pra machucar, bora! Foi logo querendo você. Fala, desgraçado! Meu parceiro Bessola, vem agora do Gimbra, vai crescer do caralho, abração Bessola, desgraçado. É nóis, ladrão. A brincadeira vai parar aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, bora. Só um pouquinho de você é o que eu te peço. É o que eu te peço. Não te falei, Beto Costa, que ia machucar hoje, bicho. Eu ia machucar os corações do cara hoje, meu irmão. Vem, DJ Bra! A fera das marcantes chegou. Não deixa esse amor morrer na solidão. Eu também! Eu quero com você. Aqui, deixa essa aqui, mais duas. E passamos na ponte Thiaguinho Farias. Essa mais uma tá bom, Vivan. Aí você pode meter, filho, Thiaguinho. E o parceiro Leozinho das Potências, nosso Leozinho. Apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás. Pra sacudir, pra balançar nas machucantes, bora, vai, bora! O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. E o CDzão já já, viu, já vem a hora. Já vai estar nas nossas redes sociais, viu, do DJ Brás do Guacará. Eu mais preciso é te conquistar. Te confessei, amor, que você me fez sentir. Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. E o meu empresário Jackson Fonseca, sabe o Jackson? Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudão, tudão, tudão, tudão. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. E bora, bora, bora, bora, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Fechar o CDZ do Brás! O nosso hino do Acará! Chegou, o som do povão começou a construção. O poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade. No pitch certo, no pitch tem que ser, meu irmão! Nessa noite só quero dançar. DJ Brás apresenta as patroas da fera. O melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. Meu comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. É só amor. Vou viver a vida em paz hoje. Escreva essa forte mesmo, bem fechadão pra fera. A nossa empresa de eventos, MM Produções. Tu manda foi você no Marlon. E também nosso parceiro Renan. Abraço, Renan. Um abraço, empresa do Marlon. E a fera fechadão também com Fox Turismo. Levando nossa fera os quatro cantos do norte do Brasil, meu irmão. Valeu, Rodolfo! Essa noite eu só quero dançar. Vou você, o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. Eu vou mando é do DJ Brás. Oh, só quero dançar. Vem assistir o calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. E hoje eu vou. Hoje vou no ouro negro dançar. Eu vou passar a bola pro meu parceiro Thiaguinho, falei botar no 12, botar no 16, meu irmão. As principais no Acaraca.